Havia um livro na prateleira mais alta que ninguém tocava. Era um volume grosso, de capa dura e escura, sem título visível na lombada gasta. A poeira havia se assentado sobre ele como uma fina camada de feltro cinza, um sinal claro dos anos que passara imóvel, esquecido entre outros volumes mais consultados. Naquela tarde, enquanto a luz do sol entrava pela janela em faixas douradas, iluminando as partículas de pó que dançavam no ar, algo me fez parar e olhar para cima. O livro parecia um pequeno bloco de silêncio e tempo parado no meio da estante. Uma pergunta silenciosa se formou: o que ele guardava com tanto zelo? Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. A curiosidade foi mais forte que o hábito. Subi no pequeno banco de madeira, sentindo o seu rangido familiar sob meus pés. Estiquei a mão e meus dedos tocaram a lombada. A poeira era fina e seca. Puxei o livro com cuidado, sentindo o seu peso inesperado. Era mais pesado do que parecia. Desci do banco e o levei até a mesa de madeira no centro da sala. Coloquei-o sobre a superfície lisa e passei a mão sobre a capa, limpando a poeira acumulada. O tecido que a cobria era áspero e a cor um azul tão escuro que parecia preto. Não havia nada escrito na frente. Era um livro anônimo, um guardião de segredos que ninguém mais se lembrava de procurar. Decidi que era hora de quebrar esse silêncio. Era hora de ver o que havia dentro. Abri a capa com um cuidado quase cerimonial. Um estalo seco, o som de cola antiga cedendo, ecoou pela sala silenciosa. As páginas, grossas e amareladas pelo tempo, tinham um cheiro característico de papel velho, uma mistura de poeira, madeira e uma doçura seca, quase como a de folhas de outono. As letras impressas eram pequenas, densas, formando um texto que eu não me preocupei em ler. Meus dedos folheavam as páginas devagar, sentindo a textura frágil do papel. E então, no meio do livro, algo caiu. Não fez barulho, só deslizou para fora das páginas e pousou sobre a mesa. Era uma fotografia, pequena, retangular, com as bordas recortadas em um padrão ondulado. A imagem era em preto e branco, ou melhor, em tons de sépia e creme. Mostrava duas pessoas, um homem e uma mulher, em pé, lado a lado, em frente a uma casa simples com uma pequena varanda. Eles não sorriam, mas seus rostos tinham uma expressão serena. O homem usava um chapéu e um casaco escuro, a mulher um vestido claro e longo, com o cabelo preso para trás. Seus olhares pareciam fixos em algo além da câmera, além do tempo. O papel da foto era grosso, quase um cartão, e estava ligeiramente curvado nas bordas. Peguei a fotografia. Era leve, mas parecia carregar o peso de uma história inteira. Virei-a. Não havia nada escrito no verso. Nenhuma data, nenhum nome, apenas o papel amarelado e algumas manchas do tempo. Aquelas duas pessoas estavam presas ali, entre as páginas de um livro esquecido, suas identidades perdidas, suas histórias silenciadas. A imagem era nítida, cheia de detalhes, mas vazia de contexto. Havia um desequilíbrio nisso. Uma vida inteira, um momento capturado, reduzido a um marcador de página anônimo. Naquele instante, uma decisão se formou, clara e firme. Aquela fotografia não merecia voltar para a escuridão do livro. Não merecia ficar perdida e esquecida. Ela precisava de um lugar. Um lugar onde pudesse ser vista, onde pudesse respirar. Um lugar de respeito. Eu daria a ela esse lugar. Eu construiria uma moldura simples, algo feito com as próprias mãos, para proteger e honrar aquele pequeno fragmento de tempo. A promessa de transformação estava feita. A foto sairia do esquecimento e ganharia um lar, uma presença visível na casa. Com essa nova clareza, O ambiente ao redor pareceu se ajustar. A sala de trabalho, antes apenas um espaço funcional, agora parecia um ateliê, um lugar de criação. A luz da tarde que entrava pela janela não era apenas luz, era uma testemunha silenciosa do início de um pequeno projeto. O cheiro de madeira e verniz que pairava no ar já não era apenas o cheiro da sala, mas o cheiro dos materiais que eu usaria. A velha bancada de trabalho, coberta de ferramentas e pequenos projetos inacabados, parecia me convidar a começar. O livro esquecido continuava aberto sobre a mesa, mas seu propósito havia mudado. Ele não era mais um túmulo, mas o berço do onde essa nova tarefa havia nascido. A fotografia repousava ao lado dele, esperando. O trabalho começaria agora. O primeiro passo era preparar o espaço. A bancada de trabalho estava coberta com uma fina camada de serragem e algumas ferramentas de um projeto anterior. Peguei um pano macio e seco e comecei a limpar a superfície, em movimentos longos e lentos. A serragem se acumulava no pano, revelando a madeira escura e marcada da bancada. Havia riscos, manchas de tinta e pequenos entalhes, cada um a memória de um trabalho passado. Quando a superfície ficou limpa, o cheiro de pó de madeira subiu no ar, um aroma seco e familiar. O espaço estava pronto, um palco vazio esperando pelos atores. Em seguida, era preciso escolher o material. Ao lado da bancada, havia uma pequena pilha de pedaços de madeira que eu guardava de outros projetos. Eram sobras, pedaços curtos demais para grandes construções, mas perfeitos para algo pequeno e delicado como uma moldura. Passei os dedos sobre as diferentes texturas. Havia pinho, claro e macio. Havia o carvo, pesado e com veios escuros. E havia um pedaço de nogueira, de um tom marrom avermelhado, quente e com um brilho suave. Era esse. A nogueira tinha uma dignidade silenciosa que parecia combinar com a fotografia antiga. Peguei o pedaço de madeira. Era uma ripa longa e estreita, com cerca de 1 metro de comprimento. Coloquei-a sobre a bancada limpa. A madeira era lisa, mas ainda crua. Precisava ser medida e cortada com precisão. Peguei a fotografia novamente e a coloquei ao lado da madeira. Com uma régua de metal, medi suas dimensões com cuidado. 9 centímetros de largura, 13 de altura. Anotei os números em um pequeno papel com um lápis. A ponta de grafite fazia um som suave ao deslizar pela folha. Para a moldura, eu precisaria de 4 peças. 2 para os lados mais longos, 2 para os mais curtos. Decidi que a moldura teria 2 centímetros de largura. Fiz os cálculos simples no papel. 2 peças de 17 centímetros e 2 de 13 centímetros. Isso daria espaço para a foto e para a união das quinas. Peguei a régua de metal novamente e a alinhei com a borda da ripa de nogueira. Com o lápis, marquei os pontos de corte. As linhas de grafite eram finas e cinzas contra a madeira escura, guias precisas para o próximo passo. Verifiquei as medidas 2 vezes. A paciência era a ferramenta mais importante naquele momento. Com as marcações feitas, era hora de preparar as ferramentas de corte. Abri a gaveta da bancada, que deslizou com um som de madeira contra madeira. Lá dentro, as ferramentas estavam organizadas. Peguei uma pequena serra de costas, com dentes finos, ideal para cortes precisos. Seu cabo de madeira encaixava perfeitamente na minha mão. Também peguei uma caixa de esquadria, uma guia de madeira simples que me ajudaria a cortar os ângulos de 45 graus necessários para que os cantos da moldura se encaixassem perfeitamente. Coloquei a caixa de esquadria na borda da bancada e a prendi com um grampo de metal. O som do parafuso do grampo apertando era um clique metálico e firme. Encaixei a ripa de nogueira na caixa, alinhando a primeira marca de lápis com a ranhura de 45 graus. Respirei fundo. O cheiro da madeira estava mais presente agora, uma promessa do que estava por vir. Segurei a serra, posicionei a lâmina sobre a linha e me preparei para o primeiro corte. O trabalho de transformar um pedaço de madeira bruta em um lar para a fotografia realmente estava começando. Cada gesto era deliberado, sem pressa. A luz do sol já estava mais baixa no céu, e a sala ficava cada vez mais silenciosa, preenchida apenas pela expectativa do trabalho a ser feito. Com a madeira firmemente presa na caixa de esquadra, comecei o primeiro corte. A serra moveu-se para frente e para trás em um ritmo constante. O som era suave no início, um sussurro metálico enquanto os dentes finos encontravam a superfície da nogueira. Depois, tornou-se um zumbido baixo e ritmado, o som de aço cortando madeira. Pequenos flocos de serragem, da cor de cacau em pó, começaram a se acumular ao lado da lâmina, caindo sobre a bancada. O cheiro de madeira cortada, mais intenso e adocicado do que a madeira inteira, encheu o ar. Meus olhos estavam focados na linha de lápis, garantindo que o corte fosse reto e preciso. O movimento do meu braço era controlado, sem força excessiva. A serra fazia o trabalho. Depois de alguns instantes, a limalha atravessou a madeira completamente. O primeiro pedaço se soltou com um pequeno clique e caiu sobre a bancada. Peguei-o. A superfície do corte era lisa e o ângulo parecia perfeito. A madeira recém-cortada era mais clara, quase pálida, em contraste com a superfície mais escura e oxidada da ripa. Repeti o processo mais 3 vezes. Medir, alinhar, prender e serrar. Cada corte era uma pequena meditação, um exercício de foco e paciência. O som da serra se tornou a única trilha sonora da sala. Para frente e para trás. Para frente e para trás. A pilha de serragem na bancada crescia. Logo, as 4 peças da moldura estavam dispostas sobre a mesa. 2 longas, 2 curtas. Cada uma com ângulos perfeitos em suas extremidades. Coloquei-as juntas, sem cola, apenas para ver como se encaixavam. Elas formaram um retângulo quase perfeito. Um pequeno sorriso de satisfação surgiu. A forma básica estava ali. O próximo passo era suavizar as arestas. As superfícies cortadas pela serra eram lisas, mas ainda podiam ter pequenas farpas. Peguei um pequeno bloco de lixar e um pedaço de lixa de grão médio. Envolvi a lixa no bloco e comecei a passar suavemente sobre as bordas de cada peça. O som da lixa na madeira era um farfalhar seco. O objetivo não era mudar a forma, apenas remover qualquer aspereza. Fiz isso com todas as 4 peças, sentindo com a ponta dos dedos, para garantir que cada borda estivesse macia ao toque. Depois de lixar as bordas, era hora de preparar as peças para a montagem. Peguei a fotografia e a coloquei dentro do retângulo solto de madeira. Encaixava-se perfeitamente, com uma pequena folga ao redor, como planejado. Mas a foto ficaria solta. Era preciso criar um pequeno rebaixo na parte de trás da moldura, um degrau onde o vidro e a foto pudessem se assentar. Para isso, usei um pequeno formão, bem afiado. Com uma das peças da moldura presa novamente na bancada, posicionei a limalha do formão a alguns milímetros da borda interna. Com um pequeno martelo de madeira, dei leves batidas no cabo do formão. A limalha afundou na nogueira, criando um corte limpo e reto. Fiz isso ao longo de todo o comprimento da peça. Depois, com o formão inclinado, comecei a remover a fina camada de madeira, criando o rebaixo. Pequenas aparas de madeira, finas como papel, se enrolavam e caíam. O trabalho era lento e exigia atenção. Qualquer deslize poderia estragar a peça. Repeti o processo meticulosamente para as outras 3 peças. O cheiro de nogueira ficou ainda mais forte no ambiente. Quando terminei, as 4 peças tinham um pequeno degrau em sua parte interna traseira, prontas para receber a fotografia e seu protetor. O esqueleto da moldura estava pronto para ser unido. As 4 peças de nogueira estavam prontas, lixadas e com o rebaixo entalhado. Agora era o momento de uni-las, de transformar as partes separadas em um todo coeso. Sobre a bancada, organizei as peças na forma do retângulo final. A precisão dos cortes em ângulo se mostrava agora. As quinas se encontravam perfeitamente, sem frestas. Era um bom sinal. Peguei um pequeno frasco de cola para madeira. A tampa fez um pequeno estalo ao ser aberta, e um cheiro adocicado, quase químico, se espalhou por um instante. Coloquei uma fina e uniforme camada de cola em uma das faces anguladas de uma das peças mais longas. Usei um pequeno pincel para espalhar a cola, garantindo que cobrisse toda a superfície do corte. A cola branca contrastava com a madeira escura. Com cuidado, juntei essa peça à face correspondente de uma das peças mais curtas. Pressionei-as firmemente por alguns segundos. A cola começou a criar uma ligação inicial. Repeti o processo para as outras duas peças, formando dois cantos em forma de L. Agora eu tinha duas metades da moldura. Deixei-a sobre a bancada por um momento, permitindo que a cola começasse a agir. O passo seguinte era unir essas duas metades e garantir que a moldura ficasse perfeitamente quadrada enquanto secava. Para isso, eu precisava de grampos de canto. Fui até o armário de ferramentas e peguei quatro pequenos grampos, projetados especificamente para prender quinas de 90 graus. Eles eram de metal e plástico, com parafusos para apertar. Apliquei cola nas duas faces restantes e uni as duas metades da moldura. Imediatamente posicionei um grampo em cada canto. Girei os parafusos de cada um, lentamente, sentindo a pressão aumentar. O som era um rangido baixo e controlado. Pequenas gotas de excesso de cola escorreram pelas juntas, um sinal de que a pressão estava bem distribuída. Com um pano úmido, limpei cuidadosamente esse excesso, tanto na frente quanto atrás da moldura. A cola, quando seca, poderia deixar uma mancha e atrapalhar o acabamento final. Com os quatro cantos presos, a moldura era agora uma única peça rígida. Usei um esquadro de metal para verificar se todos os cantos estavam em perfeitos 90 graus. Estavam. A geometria era exata. A moldura precisava agora de tempo. A cola para madeira é forte, mas requer paciência para curar completamente. Coloquei a moldura com os grampos em um canto da bancada, onde não seria disturbada. Ali ela ficaria por algumas horas. Enquanto a moldura secava, meu trabalho não parou. Era o momento ideal para preparar o que iria dentro. Primeiro, o vidro. Eu tinha uma pequena folha de vidro fino, guardada para projetos como esse. Coloquei-a sobre um pano macio para não arranhar. Usando a régua de metal e um cortador de vidro, medi o tamanho exato do rebaixo da moldura. Pressionei o cortador contra o vidro e o deslizei pela régua de uma ponta à outra. O som foi um arranhado agudo e contínuo. Depois, com um movimento rápido e firme, quebrei o vidro exatamente sobre a linha marcada. O estalo foi limpo e seco. O retângulo de vidro estava perfeito. Com muito cuidado, usei uma lixa fina para suavizar as bordas cortantes do vidro, um trabalho que exigia atenção para não me cortar. Depois do vidro, a parte de trás. Eu precisava de um fundo para proteger a fotografia. Encontrei um pedaço de cartão grosso e rígido, de cor neutra. Usando a mesma medida do vidro, cortei o cartão com um estilete afiado. A lâmina cortou o material com um som suave e sibilante. Agora eu tinha todas as peças: a moldura secando, o vidro limpo e o fundo de cartão. O sol já havia se posto e acendia a pequena laminária da bancada. Sua luz amarela criou uma poça de claridade sobre o espaço de trabalho. A sala estava quieta e a moldura repousava, ganhando força em silêncio. As horas passaram. O silêncio da noite havia se instalado na casa. Fui até a bancada e toquei uma das juntas da moldura. A cola estava seca ao toque, dura como a própria madeira. Era hora de libertá-la. Com cuidado, fui soltando os parafusos de cada um dos quatro grampos de cono. O som de metal se afrouxando era o único ruído. Um por um, removi os grampos e os coloquei de lado. Peguei a moldura nas mãos. Era leve, mas sólida. As quatro peças agora eram uma só. As juntas estavam quase invisíveis, um testemunho dos cortes precisos e da boa colagem. Passei os dedos sobre a superfície da nogueira. Era lisa, mas ainda um pouco crua. Precisava de um acabamento para proteger a madeira e realçar sua beleza natural. Decidi usar um óleo de linhaça. Não queria verniz, que criaria uma camada brilhante e artificial. O óleo penetraria na madeira, nutrindo-a por dentro e dando-lhe um brilho suave e acetinado. Abri a lata de óleo. O cheiro era terroso e um pouco oleoso, um aroma de oficina e cuidado. Derramei uma pequena quantidade do líquido dourado em um pano limpo e macio. Comecei a aplicar o óleo na moldura em movimentos circulares e suaves. A madeira pareceu beber o óleo instantaneamente. A cor da nogueira se aprofundou, passando de um marrom claro para um tom rico e escuro de chocolate. Os veios da madeira, antes sutis, agora se destacavam em linhas escuras e elegantes. Era como se a madeira tivesse despertando. Cobri toda a superfície, a frente, os lados e a parte de trás. O cheiro do óleo e da madeira se misturaram, enchendo o pequeno espaço de trabalho. Depois de aplicar a primeira camada, usei um outro pano seco para remover o excesso. Lustrei a madeira gentilmente, e um brilho quente e discreto começou a aparecer. A moldura agora não era apenas um objeto funcional. Tinha uma beleza própria, uma vida que vinha da própria madeira. Coloquei-a de pé sobre a bancada para secar um pouco ao ar, enquanto eu preparava os últimos detalhes. O fundo de cartão precisava de um suporte para que a moldura pudesse ficar em pé sobre uma mesa se eu decidisse não pendurá-la. Peguei um pedaço restante do mesmo cartão grosso e cortei uma tira longa. Dobrei-a em um ângulo e colei uma das pontas na parte de trás do fundo, criando um cavalete simples, mas funcional. Deixei secar também. Por fim, a parte de trás da moldura precisava de algo para segurar o fundo no lugar. Eu usaria pequenos pregos sem cabeça, finos como agulhas. Peguei uma pequena caixa com esses pregos e um martelo leve. O trabalho de inserir a foto estava próximo. Olhei para a moldura oleada, brilhando suavemente sob a luz da lampiona. Ela parecia quente ao toque. O trabalho manual estava quase completo. Cada etapa, desde a escolha da madeira até o polimento final, havia sido feita com calma e atenção. A moldura não era apenas um objeto, mas o resultado de horas de cuidado. Estava pronta para receber e proteger a imagem que esperava pacientemente sobre a mesa. A transformação da madeira estava completa. Agora começaria a transformação da fotografia. A moldura estava pronta. O óleo havia sido absorvido pela madeira, deixando uma superfície lisa e com um brilho suave. O cheiro de nogueira e linhaça pairava no ar. Era o momento de unir todos os elementos. Peguei a moldura e a virei de bruços sobre um pano macio na bancada. O rebaixo que havia entalhado agora estava virado para cima, esperando ser preenchido. Primeiro, o vidro. Limpei-o uma última vez com um pano sem fiapos para remover qualquer partícula de poeira ou marca de dedo. A transparência era essencial. Segurando-o pelas bordas, depositei o retângulo de vidro com muito cuidado dentro do rebaixo da moldura. Ele se encaixou perfeitamente, com um som quase inaudível. Um leve clique, de vidro tocando madeira. O primeiro passo estava concluído. Em seguida, a fotografia. Peguei o pequeno retrato de papel grosso. Olhei mais uma vez para os rostos serenos do homem e da mulher. Por um instante, imaginei suas vidas, a história por trás daquele momento congelado. Mas não havia respostas, apenas a imagem. Com a mesma delicadeza, coloquei a fotografia sobre o vidro, com a imagem virada para baixo. Usei a ponta dos dedos para ajustá-la, centralizando-a perfeitamente dentro dos limites da moldura. Agora a fotografia repousava em seu novo leito, protegida pelo vidro. O passo final era fechar o conjunto. Peguei o fundo de cartão com o pequeno suporte já colado e seco. Coloquei-o sobre a fotografia, encaixando-o também no rebaixo. Ele cobria tudo, selando a imagem em seu pequeno santuário. O conjunto estava completo, mas ainda precisava ser fixado. Peguei os pequenos pregos sem cabeça e o martelo leve. Com uma mão, segurei o primeiro prego contra a borda interna da moldura, em um ângulo, de modo que ele pressionasse o fundo de cartão. Com a outra mão, usei o martelo para dar pequenas e precisas batidas. O som era um tac-tac-tac, metálico e abafado. O prego entrou na madeira macia da nogueira, fixando o fundo firmemente. Coloquei 8 desses pregos, 2 em cada lado, distribuindo a pressão de maneira uniforme. O trabalho estava feito. A parte de trás da moldura estava selada. Com um sentimento de expectativa, virei a moldura. E lá estava. A fotografia, antes um objeto frágil e esquecido, agora estava segura atrás do vidro, enobrecida pela madeira de nogueira escura. A madeira rica realçava os tons de sépia da imagem. Os rostos do homem e da mulher pareciam mais nítidos, mais presentes. O que antes era apenas um pedaço de papel velho, agora era um retrato. Tinha peso, dignidade. Segurei a moldura com as duas mãos. Era um objeto completo, autocontido. O peso da madeira, do vidro e da história que continha era reconfortante. Inclinei-a para frente e para trás, vendo como a luz da laminária se refletia no vidro. A imagem lá dentro permanecia imóvel, serena. O projeto que começou com a descoberta de um objeto perdido havia chegado ao seu clímax. A promessa havia sido cumprida. A fotografia não estava mais perdida entre páginas amareladas. Ela tinha um lar. Um lar que eu havia construído com minhas próprias mãos, pedaço por pedaço. O sentimento não era de orgulho, mas de uma calma satisfação. Um pequeno ato de ordem e cuidado em um mundo que muitas vezes se esquece das pequenas coisas. Com a moldura pronta nas mãos, levantei-me da bancada. O trabalho de construção havia terminado. Agora começava o de contemplação e integração. A fotografia precisava de um lugar na casa. Um lugar que não fosse de destaque excessivo nem de esquecimento. Um lugar tranquilo, onde pudesse ser vista de passagem, um lembrete silencioso de um tempo que já foi. Saí da oficina e andei devagar pelos cômodos da casa. A luz da noite era suave, vinda de abajures e da iluminação indireta. Olhei para as paredes da sala de estar. Eram preenchidas com livros e algumas pinturas. Parecia um lugar muito movimentado para a quietude daquela foto. A cozinha também não era o lugar certo, com seus cheiros e vapores. Continuei andando até chegar ao corredor que ligava aos quartos. Era um espaço de transição, um lugar calmo. Havia uma parede pequena e vazia entre a porta do quarto e uma estante baixa. A luz de um pequeno abajur no final do corredor lançava um brilho suave sobre essa parede. Era ali. Era o lugar perfeito. Discreto, mas não escondido. Um lugar que invitava a uma pausa momentânea. Voltei à oficina para pegar as ferramentas necessárias. Uma fita métrica, um lápis, um prego pequeno e o martelo. Retornei ao corredor e posicionei a moldura contra a parede, movendo-a para cima e para baixo até encontrar a altura ideal, um pouco abaixo do nível dos olhos. Era uma altura que não exigia esforço para ser vista. Com o lápis, fiz uma pequena marca na parede, exatamente onde o prego deveria ficar. Coloquei a moldura de lado sobre a estante. Posicionei a ponta do prego sobre a marca de lápis. Com o martelo, dei a primeira batida, firme e precisa. O som ecoou brevemente pelo corredor silencioso. Mais algumas batidas e o prego estava fixo na parede, com a cabeça levemente inclinada para cima, pronto para segurar a moldura. Peguei a fotografia emoldurada novamente. Na parte de trás, eu havia fixado um pequeno arame para pendurá-la. Com cuidado, levantei a moldura e encaixei o arame na cabeça do prego. Soltei-a devagar, sentindo o peso ser transferido para a parede. A moldura se assentou, perfeitamente reta. Dei alguns passos para trás. Fiquei ali, em pé no meio do corredor, apenas olhando. A fotografia, antes um item anônimo, agora tinha uma presença. A moldura de nogueira escura parecia quase flutuar na parede clara. A luz suave do abajur iluminava os rostos do casal, dando-lhes uma profundidade que eu não havia notado antes. Eles não eram mais estranhos perdidos num livro, eram guardiões silenciosos daquele pequeno espaço. Não havia mais nada a fazer. O ciclo estava completo. Da poeira da estante à parede do corredor. Do esquecimento à presença. Fiquei ali por um longo tempo, apenas observando. O silêncio da casa parecia se aprofundar. O retrato na parede não pedia nada. Não contava sua história em voz alta. Apenas existia. E na sua existência silenciosa havia uma beleza imensa. Era a beleza das coisas cuidadas, das coisas resgatadas. Era a prova de que um pequeno gesto de atenção podia trazer ordem e significado a um fragmento esquecido do passado. A casa parecia um pouco mais completa com essa nova e antiga presença. A noite avançou e a casa mergulhou em um silêncio ainda mais profundo. As luzes da rua lançavam padrões suaves no teto. Antes de me retirar, fiz uma última caminhada pela casa. Passei novamente pelo corredor. A fotografia estava ali, no seu lugar, como se sempre tivesse pertencido àquela parede. A luz do abajur era a única iluminação, e a moldura escura parecia absorver a penumbra ao seu redor, destacando apenas a imagem pálida no centro. Voltei para a oficina. A luz da bancada ainda estava acesa, iluminando as ferramentas que eu havia usado. A serragem havia sido varrida, mas o cheiro de madeira e óleo ainda permanecia no ar, um eco do trabalho realizado. Peguei cada ferramenta, uma a uma, e a limpei com um pano antes de guardá-la em seu devido lugar na gaveta. A serra, o martelo, o formão, cada um retornou ao seu descanso. O espaço de trabalho voltou a ser um lugar de potencial, quieto e organizado. Desliguei a luz da bancada. A escuridão preencheu a sala, e apenas o contorno da janela era visível contra o céu noturno. Fechei a porta da oficina, deixando para trás o cheiro de criação. Na cozinha, preparei uma xícara de chá de camomila. A água quente correndo na caneca, o vapor subindo em espirais lentas. O calor da cerâmica em minhas mãos era confortante. Levei o chá para a sala e me sentei em uma poltrona. Daquele ângulo, eu não conseguia ver o corredor, mas sabia que a fotografia estava lá. A presença dela havia mudado sutilmente a atmosfera da casa. Era como uma nota baixa e constante em uma melodia. Algo que trazia um senso de continuidade, de ligação com um tempo que eu não conheci, mas que agora, de alguma forma, fazia parte do presente. Terminei o chá lentamente, sentindo o calor se espalhar. O relógio na parede fazia um tic-tac suave, medindo a passagem calma dos segundos. A tarefa estava concluída. Um pequeno desequilíbrio havia sido corrigido. Um objeto esquecido havia encontrado seu lugar. Não houve nenhuma grande revelação, nenhuma descoberta sobre quem eram aquelas pessoas. E isso não importava. O valor estava no ato de cuidar, no processo de transformar o abandono em presença. A casa respirava ao meu redor. O dia de trabalho havia terminado. A fotografia na parede continuaria sua vigília silenciosa, noite após noite. Uma imagem de um passado desconhecido, agora segura em um futuro tranquilo. E isso era o suficiente. Era tudo.